Ouça agora na RCI, Momento Psi, com Michele Ribeiro. 3 minutos de reflexões e dicas sobre os principais dilemas humanos do cotidiano. Nesse exato momento, pare tudo o que estiver fazendo e olhe à sua volta. Perceba o local por onde anda ou está, veja quem são as pessoas ao seu redor, observe como cada um age e reage em suas interações. O que você está fazendo? Como está fazendo? Qual o nível da sua atenção? Quantas vezes ao dia você dá uma pausa como essa? Sabemos que estamos estressados quando não conseguimos descansar quando estamos supostamente descansando. Sabe aquele momento em que você não desliga dos problemas? Então, isso acontece porque a tal da adrenalina não nos deixa em paz toda vez que acionamos o esquema de luta e fuga no nosso organismo. E isso se dá principalmente quando ficamos ligados no 220 todos os dias, quase que 24 horas por dia, sem dar as devidas pausas para relaxar. Se nos desconectássemos ao menos por 3 intervalos de 15 minutos durante o expediente, já seria o suficiente para que o estresse não tomasse conta de nossas vidas e a qualidade de vida melhoraria exponencialmente, garantindo até uma motivação maior para o trabalho diário. Mas o que será que acontece com a mente humana? Vivemos entorpecidos com a rotina, escondidos no barulho do caos cotidiano e nos esquecemos de quem realmente somos. Seria irresponsável da minha parte falar das causas, mas arrisco dizer que tendemos a mecanizar atividades conhecidas, geralmente as rotineiras e até enfadonhas, da mesma forma que tendemos a fugir de problemas difíceis de lidar ou que julgamos maiores do que nossas próprias capacidades. Pare para observar o que tem de belo ao seu redor. Tenha um tempo sobrando para você mesmo. Desperdice algumas horas do seu dia para meditar, refletir ou pensar sobre sua vida, suas escolhas, quem você é e até se está fazendo o que gostaria realmente de fazer. Está assumindo tarefas demais? Por quê? Está saindo pouco com seus amigos ou parceiro? Como anda seu dia a dia? Por que acha que nunca sobra tempo? Será que precisa se organizar mais ou se colocar na própria agenda? Olhe para você, veja quem você é, consegue se definir? Ao menos dizer quem se tornou hoje? Aposto que não. A pergunta deveria ser quem você está se tornando, afinal, somos seres em constante transformação. É um barato notar que temos o controle de nossas vidas e não nos damos conta disso. Nos colocamos em risco o tempo todo sem saber ou perceber, negligenciamos a saúde e o bem-estar por coisas pequenas e que são, ao mesmo tempo, necessárias. No entanto, o equilíbrio é o que nos enche de saúde, um tanto quanto paradoxal, não? A mensagem que quero deixar é: se desligue por algumas horas, sinta seu corpo, observe o que ele te pede, veja o que tem disponível ao seu redor e tente usufruir. Seja feliz. Eu sou Michele Ribeiro, psicóloga, e a gente se encontra durante a programação. Você ouviu na RCI Momento Psi, com Michele Ribeiro. De volta a qualquer momento na programação.